dois, testando, chegando na área para balar. Eu já vou me apresentando, expressando minhas ideias através do microfone. Cidadãos brasileiros, somos nós, Sam é o meu nome. O som tem peso e qualidade, é o que liga diretamente de Taubaté para quem quiser. Interior paulista, também na briga, seguindo a risca, pois quem arrisca não petisca, e o meu nome está aí na lista. Teste, som testando, um, dois. Mano, o rap chegando na fita, não deixo nada pra depois. Sou mais um guerreiro, lutador, sou sobrevivente. Luto por causa da minha gente, entende? Eu sigo sempre em frente. Enquanto a luz divina que há de me guiar, a garantia é total, eu nunca vou parar. Junto à família reunida, eu sou mais um cidadão. Vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Teste, arra. Rael sumindo, comando e chego para representar. No som pesado, várias rimas passando, a ideia forte. É com orgulho que estampo no peito, madeira do hip hop. E apresento a receita que compõe esse cenário. 12 ingredientes que fazem parte do espetáculo: o break, o rap, o grafite, o scratch. Chute no liquidificador e vamos ver o que acontece. Um dois.